Chegando pra dançar aqui do lado. Bate com bumbum, bababá, batatada pelo chão. E a galera balançando, se jogar no baladão. Joga, todo mundo joga, oh não. Joga, joga. É Chocabum, vem chegando com um novo pancadão. E aproveito para mexer o bumbum. Bate com bumbum, plá, plá, plá, ratatada, percussão. E a galera balançando, se joga no baladão. Se joga, perê, perê, perê. E a galera sai do chão assim, ó, vai, vem. Se joga, perê, perê, perê. Tá bonito. Se joga, perê, perê, perê. Se joga, perê, perê, perê. Se liga, se liga, se liga, vai. Chegando pra dançar aqui do lado. Bate com bumbum, plá, plá, plá, ratatada, percussão. E a galera balançando, se jogar no baladão. Se joga, dê, dê, dê, no, no, dê. Se joga, dá, dê, dê, dê, dê, dê, dê. Choca, bum, bum, bum, bum. Se joga, dá, se joga, se joga. Dê, dê, dê, dê, dê. Se joga, dê, dê, dê, dê, dê. É assim, ó, ó. É Chocabum, vem chegando com no pancadão. É o zum, zum, zum, e aproveito para mexer o bumbum. Bate com o bumbum, plá, plá, plá, ratatá na percussão. E a galera balançando, se jogar no baladão. Se joga.